Tentei fazer a equação que resultou nas curvas desse seu sorriso. Eu amo te ver sorrindo, só que tem algo que me ganhou bem mais que isso. Sabe, o sol que ilumina de maneira incomparável se torna mesmo lindo ao refletir dos teus olhos. Foi tipo tudo novo e muito raro em tempos que os bons costumes foram ofuscados. Eu fiquei tão feliz, lisonjeado nesse estado. Olha, eu fui no céu e voltei de novo quando eu te vi. Quando eu te vi orando e conversando com Deus Altíssimo, foi tão lindo. Quando eu te vi buscando, te vi pedindo e se entregando ao único que quando eu te vi orando e conversando com Deus Altíssimo, foi tão lindo. Quando eu te vi buscando, te vi pedindo e se entregando ao único que é digno. Lembro quando ela me avistou, mano de rocha o tempo parou. Tanto moleque de nível mais surpreendente, mas mesmo assim ela me olhou. Sem querer exagerar, mas naquele momento meu coração já orou. Entreguei na mão de Deus e falei, ó, meu pai abençoe, mas esse sofrimento. Será que muitos corações já se esfriou? Feliz daquele que se guardou. Eu chorei no jeito dela, mas não existe coisa mais linda do que te ver suplicando ao Senhor. Até porque ele mesmo falou que devemos ser como criança pra alcançar o reino que ele preparou. Eu quero tá presente junto com meu amor. Com Deus na frente, só a gente tamo junto, racho. Tentei fazer a equação que resultou nas curvas desse seu sorriso. Eu amo te ver sorrindo, só que tem algo que me ganhou bem mais que isso. Sabe, o sol que ilumina de maneira incomparável se torna mesmo lindo ao refletir dos teus olhos. Foi tipo tudo novo e muito raro em tempos que os bons costumes foram ofuscados. Eu fiquei tão feliz, lisonjeado nesse estado. Olha, eu fui no céu e voltei de novo quando eu te vi. Quando eu te vi orando e conversando com Deus Altíssimo, foi tão lindo. Quando eu te vi buscando, te vi pedindo e se entregando ao único que quando eu te vi orando e conversando com Deus Altíssimo, foi tão lindo. Quando eu te vi buscando, te vi pedindo e se entregando ao único que é digno.